Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, domingo aliás, estamos a 10 de abril de 2011, e vamos hoje viajar até ao movimento jazz, um género musical que, desde o seu princípio, que cativou aliás muita gente, e que ainda hoje continua a cativar. O jazz é sinónimo de cultura, ou de pessoa culta. É sinónimo de gosto musical, de bom gosto. É sinal de uma porta aberta para o mundo, que é o nosso próprio mundo. Hoje vou trazer-lhe três temas apenas, porque estes três temas duram dois deles 8 minutos e um terceiro, ou neste caso o segundo da nossa escolha musical, 13 minutos e 50 segundos. Vamos ouvir Freddie Hubbard e Oscar Peterson, dois nomes que aqui entram em consonância perfeita. Um deles no piano, o outro em instrumentos de sopro, como por exemplo o trompete. Ora, vamos iniciar esta sequência de três músicas com Face to Face é o nome do disco do qual retiramos estes três temas. Vamos ouvir Thermo. É a primeira escolha que lhe trago hoje, nesta edição número 70, aliás, do nosso Nota 7, para este princípio de tarde de 10 de abril de 2011, um domingo. Thank you. seguindo agora com a nossa maior escolha, digamos assim, maior em termos de tempo. All Blues, é como se chama esta música, este tema, esta composição, que vamos escutar então com esta dupla de Freddie Hubbard e Oscar Peterson. São dois nomes que sugiro que não esqueça e que até possa, quem sabe, explorar. O Nota 7 de hoje traz-lhe não só este All Blues, mas mais um tema tocado por esta dupla. Thank you. Acompanhamento espetacular que vão tendo com a bateria e também com outros instrumentos complementares deste enfim, destes dois instrumentos, do piano e dos instrumentos de sopro. Vamos agora para a última música deste Nota 7, agora com Weaver of Dreams, mais uma vez Freddie Hubbard e Oscar Peterson. É assim que vamos fechar mais uma edição, a número 70, como disse, do nosso programa Nota 7. Entretanto, já a seguir, chega sertanejo pop universitário. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde e atenção, porque hoje estreia o programa Expressões da Lusofonia e antes ainda para ouvir também Na Rota do Sol com a locutora Joana Santos, a locutora de origem deste programa. Fique bem, uma boa tarde e até ao próximo sábado para mais uma Nota 7.